Você agora vai se ligar. No som da galera. No som da galera. Novo caminhão Tornado Prime. Agora é Prime. A inovação e tecnologia que balança o Maranhão. Caminhão Tornado Prime. Apresentamos a vocês o caminhão do Maranhão Tornado. Onda agora é Prime. Vem, meu Prime e seu cenário hidráulico, o primeiro do Brasil. Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't Caminhão Tornado. Comprovado, a maior força sonora automotiva do Maranhão. Prime! Agora, com o trio Prime pra contagiar a galera. Música. DJ Rafael, o original. Chiquinho, agitando a galera. DJ Luiz Fernando. Trouble, baby, I'm in trouble. Every time I look into your eyes. Fernando e Rafael. É tornado na parada! Pode crer! Never felt inside you and love will shine. I never felt this way, now the world is mine. I can't believe it's all just because of you. I really love you. é DJ Rafa. Precisa dizer algo mais? DJ Rafa. Som da galera. Luiz Fernando, manda ver, garotinho. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, jet, all the way to you. Is no, no. Why you gotta be so rude? caminhão Tornado Prime. Novo caminhão Tornado Prime. A inovação e tecnologia que balança o Maranhão. Com os caminhoneiros DJs do Brasil. Chiquinho, Luiz Fernando e Rafael. agora com um trio Prime pra contagiar a galera. Aí, DJ Chiquinho, sacode essa família. DJ Luiz Fernando, fazendo o aquecimento da família. Se liga no caminhão do Maranhão, uma nova estrutura, o show Prime do Brasil. Tornado Prime Ultra HD. novo caminhão Tornado Prime, mostrando que o público não se compra, se conquista. A onda agora é Prime. Свет, мне слишком плохо, когда ты не со мной. Я сломана, я словно ноль. E seu cenário hidráulico, o primeiro do Brasil. Tornado Prime Ultra HD. som da galera. Muito som, os DJs Chiquinho, Luiz Fernando e Rafael. É isso aí, Toquinha. Com esse trio comandando, não tem comparação. É o bicho. Novo caminhão Tornado Prime. Thank you. Caminhão Tornado. Mais uma vez mostrando o que há de melhor no mundo tecnológico. Caminhão Tornado. Agora é Prime. Seu cenário hidráulico, o primeiro do Brasil. Prime! Agora, com um trio Prime pra contagiar a galera. Com os DJs Chiquinho, Luiz Fernando e Rafael. Caminhão Tornado. Desempenho total de uma estrutura perfeita só pra você. Tornado Prime. É Tornado na parada. We could be heroes. Tornado Prime, a inovação e tecnologia que balança o Maranhão. Caminhão Tornado Prime. Stop.